Oi, meus amores, estou entrando ao vivo enquanto. Eu não sei se os senhores estão cientes da treta recente que está ocorrendo aí no YouTube já faz uma semana, um pouco mais de uma semana, pessoal, envolvendo a Lívia Zarucci. Com certeza vocês devem conhecer do canal Etnia Brasileira. Ela é bem racialista, né? Militância negra, né? Que eu chamo de negrismo, que o 381 diz, né? E ela arrumou treta com a comunidade trans, né? Preferencialmente com uma produtora de conteúdo chamada Tiessa, né? Que é bem popular entre as mulheres transexuais, né? E, pessoal, eu já tinha previsto que isso ia acontecer há um bom tempo, né? Eu lembro que num vídeo, acho que de 1 ano, 2 anos atrás, eu dei uma breve explicação sobre o que foi, né? A terceira onda do feminismo, que foi o feminismo interseccional. Porque o feminismo, pessoal, ele sempre foi um movimento de mulheres brancas de classe média. Com o tempo, ele foi perdendo a popularidade, foi ganhando certas críticas, né? Por não incluir mulheres não brancas, né? Pessoas que misturam que não sejam, que não eram brancas. E aos poucos o feminismo, né, foi colocando o quê? Incluindo mulheres indígenas, asiáticas e negras. O que aconteceu? As mulheres brancas perderam seu protagonismo dentro do feminismo. E quem foi ganhando mais espaço, né, com seu discurso foram as mulheres negras. Com o tempo, o feminismo, por causa que a gente sabe que a mulher branca é o cartão postal de tudo, quando a mulher branca perdeu a sua hegemonia dentro do movimento feminista e as mulheres negras tomaram o lugar dela, o que aconteceu? O feminismo não é mais visto como atraente. E para transformar o feminismo novamente atraente, eles começaram a trazer o quê para dentro do feminismo? As mulheres trans, que foi a quarta onda do feminismo, que foi essa questão de trazer as mulheres trans para o lado das mulheres cis, né? Consequentemente, o que aconteceu? As mulheres brancas e as mulheres negras perderam, né, a sua hegemonia dentro do movimento e as mulheres trans ganharam mais espaço. Tanto que nessa Olimpíada da Opressão, a mulher trans ela está muito acima da mulher negra, né? Porque a mulher trans ela é a minoria da minoria. Ela é o lupen proletariado do lupen proletariado, tá ligado? Se 10% da população brasileira é negra, 0,5% da população brasileira é de mulheres trans. Então, assim, elas são a verdadeira minoria oprimida, tá? E nessa questão, né, eu já tinha abordado isso há um bom tempo, que ia acontecer esse embate. Aí vem a quinta onda do feminismo, né? Que a quinta onda do feminismo, para quem não sabe, é o mundo pós-Gamergate, né? Que foi aquele escândalo envolvendo a indústria game, que depois gerou o Me Too, que acabou ocasionando a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos em 2016. Aí nós temos a sexta onda do feminismo, né? Que é o mundo pós-Covid, pós o estouro da bolha missândrica de 2020, né? O estouro da bolha missândrica é um texto, né, escrito por um americano em 2010, que ele falou que em 2020 a bolha missândrica ia estourar e a economia ia começar a desabar, ia ter crises e guerras em volta do mundo. E realmente isso está acontecendo, tá? Depois de 2020, pessoal, o mundo não foi mais o mesmo, né? E a gente tem o que é na sexta onda do feminismo, é a implementação da inteligência artificial nos mercados de trabalho. Nós temos também a reindustrialização do Ocidente, né? O Ocidente vendo que se tornou muito dependente da China, dos insumos chineses, né? Durante o Covid, vai começar esse processo de reindustrialização. Isso já está acontecendo também por causa da guerra da Ucrânia, porque a China, ela está financiando, né, a Rússia, né, comprando os insumos russos, enquanto vende os insumos para a Europa, né? Para Europa depois transferir para a Ucrânia. Então, o verdadeiro vencedor dessa guerra aí da Ucrânia, né, que está ocorrendo ali na esse conflito entre a Rússia e a OTAN, é a China. A China tá vendendo para os dois lados, tá ganhando dos dois lados, né? E ela não está sendo nem um pouco afetada. Então, vai ter essa reindustrialização do Ocidente. Isso acontece também porque, devido à implementação da inteligência artificial no mercado de trabalho, preferencialmente no setor terciário, que é o setor de serviços, aonde mais de 50% dos funcionários, dos empregados, colaboradores são do sexo feminino, são pessoas que menstruam. Muitas delas vão perder seus empregos, serão demitidas. Elas serão substituídas por inteligência artificial. E o que acontece? O Estado não vai ter dinheiro para a questão de ficar dando assistência social para mulher, welfare state, porque o welfare state vai colapsar. O Estado ele não assume responsabilidade, assim como as mulheres. Então o Estado vai jogar a bomba para cima da iniciativa privada. A iniciativa privada não vai assumir essa bomba. O que a iniciativa privada vai fazer? Vai tra tentar trazer as indústrias, o setor secundário, de volta para o Ocidente para empregar homens e assim o quê? os homens, aos poucos, né, as mulheres vão querer se relacionar novamente, elas vão se sentir assim, desamparadas, tanto traídas pelo feminismo, já tem esse discurso, né? Já tem até matéria falando que elas foram traídas pelo feminismo, sentindo traídas pelo feminismo, abandonadas pelo governo, abandonadas pela iniciativa privada, elas vão para onde? Atrás de um homem, né? E aí a iniciativa privada vai, né, tá aí com as indústrias para empregar homens, né, e fazer esses homens casarem e terem filho e aumentar a taxa de natalidade, pagar imposto, e depois o ciclo se repete. Essa é a sexta onda do feminismo, né? Mas só que acontece, pessoal, nem todas as mulheres serão beneficiadas com a sexta onda do feminismo. Nem todas as mulheres foram beneficiadas pelo feminismo no geral. As mulheres que foram mais prejudicadas, as pessoas que misturam que foram mais prejudicadas pelo feminismo, foi a mulher negra, porque a mulher negra é a que tem menos valor no mercado sexual, tá? E aí começa a treta, né, entre essa Zarute e essa Thiessa. Eu, pessoal, já ouvi boatos, né, não sei se são verdade, mas essa Zarute, ela saiu do Brasil, né, se não me engano, ela foi pra Itália, ela conheceu um estrangeiro, um italiano, né, se relacionou com esse homem por muito tempo. E quando eles estavam prestes a noivar e casar, o que aconteceu? O cara, segundo fontes, tá, pessoal? Teria dado um pé na bunda dela e trocado ela por uma mulher russa, russa, ucraniana, sei lá o que seja. Uma mulher eslava. Só o que diz é o seguinte: a mulher que o italiano trocou a Zarute, adivinha quem é? Era uma mulher trans. É o que diz, é uma mulher trans russa. Uma mulher trans ucraniana. Eu acho que é russa. Mas assim, trocou ela por uma mulher trans. E por isso ela tem tanta raiva, tanto ódio de mulher branca, né? Você vê os vídeos dela, tem um ódio assim, que beira a psicopatia. De mulher branca, né? Cis, e de mulher trans, cara. Ela odeia a mulher, principalmente a Thiessa, ela é o quê? Ela é uma mulher branca, né? Trans. Então, assim. E, pessoal, vamos falar a verdade. Essa Zarute aí, ela não é bonita, pessoal. Ela não tem neotenia. Agora você pega a Thiessa. A Thiessa é uma mulher trans, extremamente neotênica, ela é baixinha, acho que ela tem 1,65 de altura, baixa, com traços finos, ela é neotênica, tem um cabelo liso, né, pele branca, ela tem uns traços que os homens gostam. E outra, para mim isso não faz diferença nenhuma, tá? Mas a Tiessa, por exemplo, ela fez a cirurgia de resignação, então o que acontece? Ela tem uma vagina artificial, né? Ela tem uma vagina. Então, para muitos, isso já é eleva o valor dela do mercado sexual da Tiessa muito acima da Zarute, porque ela tem uma vagina, né? E com certeza a vagina dela deve ser rosa. Então, assim, eleva ainda mais. E a Zarute, ela sabe que não consegue competir no mercado sexual com a mulher branca, cis. E ela sabe que também não consegue competir no mercado sexual com a mulher trans branca. Com a mulher trans, no geral, ela não consegue competir. Porque a Zarute, ela não tem neotenia. Inclusive, no vídeo recente que ela lançou, falando sobre isso, né? Sobre essa treta com a Thiessa, ela fala de neotenia. Só que ela fala que os homens gostam de traços infantis. Traços infantis é neotenia. Homens gostam de traços mais joviais. Traços que demonstram. Como posso dizer para os senhores? Traços finos que demonstram joviabilidade. Pureza, inocência, sabe? Isso é neotenia, isso é feminilidade. E a Zarute, ela pode ter nascido como uma mulher biológica, mas ela não tem nada desses traços, ela não tem joviabilidade, ela não tem inocência, ela não tem delicadeza, pureza, não tem nada disso. Ela é masculinizada. Então, para mim, por exemplo, o que eu defino, pessoal, como heterossexualidade é a atração natural pela neotenia. O que define o homem heterossexual é a neotenia. Um homem homossexual que é gay, ele não busca neotenia. Ele tem um ojeriza neotenia. Ele gosta de traços o quê? Grossos, traços rústicos, que demonstram o quê? Força, dominância, agressividade, tá ligado? Por isso que no meio assim LGBT, os caras que são gays, que são efeminados, eles são discriminados. Eles são preteridos no mercado sexual pelos homens que são. Que tem esses traços, né, que eu mencionei pra vocês, mais rústicos, e muitos desses homens mais efeminados, eles acabam aderindo à transexualidade, né, a fazer o transmax, né, se transformar na mulher trans. Um vídeo bem antigo do canal eu falo isso, né, sobre o caso da Ariel Morgan, né, que tretou com a Blair White, que esse fenômeno da sexta onda, pessoal, vai englobar muita coisa. Não serão só as pessoas que menstruam que tentaram resetar o seu passado, né, e pousar de conservadora. As mulheres trans estão pegando esse barco também. Tem muita mulher trans que está surgindo aí, principalmente lá nos Estados Unidos, se dizendo conservadora. Isso irá por acarretar inflar o mercado sexual. E isso vai colocar, principalmente para fora do mercado sexual, as mulheres negras, né? Já tem até um vídeo aqui do canal que é Sororidade, né? O Deus que Falhou, né? Que é a inveja das preteridas, né? Que a mulher negra, cara, infelizmente, ela é um incel da sociedade. Ela vai ser um incel da sociedade, tá? E com essa inflação no mercado sexual de mulheres trans vindo pro mercado, isso vai inflacionar. E, assim, mulher trans branca neotênica vai dominar o mercado e vai jogar as mulheres negras para fora dele. E esse é o medo da Zarut, porque as mulheres negras, quando tiveram protagonismo, que foi durante a terceira onda, rapidamente essa onda passou e as mulheres brancas já foram criando a quarta onda para empurrar a mulher branca trans para dentro do feminismo, para ver se elas conseguiriam de volta o protagonismo delas. Só que aconteceu, o protagonismo tá com a mulher branca trans agora no feminismo. E tá ocorrendo toda essa treta aí, tá ligado? E isso não é nada mais do que inveja. Inclusive, se você pegar no vídeo, se você for assistir, pessoal, você vê essa Zarut, cara, ela parece com aqui perto de casa tem um açougue. É a cara do açougueiro, mano. Ela é a cara do açougueiro que corta, mano, carne aqui pra mim quando eu vou comprar. Tipo assim, não tem neotenia nenhuma, não tem feminilidade, sabe? É toda largada. A menina tem até cabelo no sovaco. Vai ver, acho que a Tiessa não deve ter um pelo no corpo, pessoal. A Tiessa, acho que com certeza ela não tem um pelinho no corpo dela, tá ligado? Deve ser toda lisinha. Aí você vê a pessoa que menstrua toda largada. E é isso que vai acontecer. Os homens, pessoal, conforme a Rede Pio, o MGTOW vai se popularizando, os homens vão obtendo consciência de gênero, o que vai acontecer? Assim como o estigma com bonecas sexuais está diminuindo, o estigma com homens que namoram ou se relacionam com mulheres trans vai diminuir também. Isso vai acontecer não é por causa dos avanços da pauta LGBT, tá ligado? Não é porque a sociedade está se conscientizando com as mulheres trans, não sei o que lá, Erika Hilton, nada disso. É o MGTOW, é o masculinismo que vai fazer essa transformação na sociedade. O masculinismo, ele vai quebrar o ginocentrismo. O ginocentrismo é nada mais, pessoal, do que o monopólio sexual das mulheres cis na sociedade. O monopólio sexual, o monopólio afetivo, tudo isso. Tem até um vídeo que é bem popular aqui no canal, que para mim não é um dos melhores, mas esse vídeo ele é sempre mencionado por algum produtor de conteúdo. Inclusive, eu quero mandar um forte abraço pro Bombeta, né, o Bomba MGTOW, aqui no YouTube, que ele sempre menciona esse vídeo quando ele vai produzir algum conteúdo e que aborda essa questão de mulheres trans. Ele sempre aborda esse vídeo que eu falo sobre toca de esquilo, né, que é o vídeo sobre a Ariel Morgan e a treta que ela teve com a Blair White, né, que eu falo o seguinte, que as mulheres cis, elas querem ter um monopólio afetivo, né, um monopólio afetivo e sexual dos homens heterossex, né. E conforme esse estigma com mulheres trans vão acabando, devido ao advento do masculinismo na sociedade, os homens querendo quebrar o ginocentrismo, esse monopólio vai acabar também. E os homens vão poder amar outros tipos de mulheres, que não sejam mulheres cis. Eles vão buscar outras alternativas. Porque a mulher cis, pessoal, a pessoa que menstrua, ela tá intancável para relacionamento hoje em dia. É inviável se relacionar com uma pessoa que menstrua. Então, assim, o problema não é o homem em si. O problema é a pessoa que menstrua, que tá fazendo merda. Elas não são mais dignas de afeto ou relacionamento. É pau e água nelas. É pau e água, tá ligado? E por isso, elas precisam ridicularizar, né, os homens, por exemplo, que se relacionam com mulheres trans, né? Ou usar termos como tá se esforçando muito para gostar de mulher. Não, eu tô me esforçando muito para gostar de mulher cis, porque de mulher trans parece que tá uma beleza gostar delas. Eu nunca tive nenhum problema com mulheres trans. Agora, com mulheres cis é outra história, né? É outra história. Sempre que você vai homem quebrando a cara, é sempre um homem quebrando a cara com pessoa que menstrua, nunca com mulher trans. Então, assim, sim, eu tô me esforçando muito para gostar de pessoa que menstrua, porque tá difícil. E a gente sabe, pessoal, que dentro da comunidade negra, eu até já mencionei isso, que esse negócio de feminismo LGBT é muito apoiado pelas mulheres brancas, né? Em compensação, as mulheres negras demonstram uma hostilidade muito forte ao movimento trans, né? Porque é o que eu falei, né? A mulher negra, ela é menos neotênica, a mulher negra, ela produz mais testosterona. Entre todas as mulheres de todas as raças, a mulher negra que produz mais testosterona, então por isso ela tem traços mais masculinos, elas tendem a ser mais agressivas, né? E você vê essa Divya Zarut, ela tem todos os traços do que a gente chama de Shaniqua. Shaniqua nos Estados Unidos é um termo pejorativo para uma mulher negra, gorda, com mais de 30 anos, normalmente também mãe solteira. E ela é uma Shaniqua, né? Ela é uma mulher encalhada, negra, gorda, feia. Então, assim, é raiva, né? É raiva e inveja porque ela viu que uma mulher trans, né, que era um homem, que virou uma mulher e se tornou muito mais bonita que ela. Muito mais bonita que ela. E a mesma, mesmo com procedimentos, com maquiagem, não consegue se igualar ao nível de beleza de um homem branco que decidiu virar mulher, né? Então, assim, eu acho que isso desperta nela muita raiva, ainda por cima. Isso, né, deve machucar muito, né, ela, né? E gerar muita revolta. Que para ela perceber, assim, que o valor de mercado dela como uma mulher negra é muito menor do que de uma mulher trans. É que nem eu falo. A mulher trans, ela tem o mesmo valor de mercado de uma mãe solteira. E a mulher trans branca, como a Tiesa, que é neotênica, bonita, que tem esses traços finos, ela tem um valor de mercado muito maior do que uma mulher negra. Mesmo ela tendo um pênis, ela consegue ter um valor muito maior. Porque está na feminilidade, naquilo que ela aparenta ser. Se tivesse que eu escolher entre ficar com uma mulher como a Zarut ou uma Tiesa, mesmo que a Tiesa tivesse um pipi no meio das pernas, eu escolheria a Tiesa sem pensar duas vezes, pessoal. A Tiesa sem pensar duas vezes. Porque é a questão da neotenia. Eu sinto atração por coisas neotênicas, que tenham traços neotênicos, que exalam feminilidade, pureza, delicadeza, tá ligado? Essas coisas que faz o homem ser homem, que faz o homem hétero ser um homem hétero, né? Pra mim, um cara que se envolve, por exemplo, com uma mulher como a Zarut, o cara com certeza ele tem uma tendência ao homossexualismo, na minha opinião, porque assim ela não tem nenhum traço feminino, cara. Ela basicamente ela é quase um homem. Ela é um homem com teta e vagina. Ser mulher tá muito além, pessoal, de você ter uma vagina e menstruar, tá ligado? Ser mulher tá muito além de você ter uma vagina e um útero. É por isso que eu chamo elas de pessoas que menstruam, que é isso que elas não são mais mulheres. Porque elas não conseguem mais performar a mulheridade. Elas não performam mais feminilidade. Então, se você não performa mulheridade, se você não performa feminilidade, você não é mulher, você é uma pessoa que menstrua. Você só é uma condição biológica, que é o quê? Vazar sangue todo fim de mês, que é o quê? Óvulos mortos. Você só defeca óvulos mortos pelo buraco que você tem no meio das pernas. Você não é mulher. Você só é uma pessoa que menstrua. O trecho. Gata, eu acho que eu tô entendendo. Eu acho que eu tô entendendo. Amiga, eu vou. Tem um. Ó, que tem? Uma. Como é que chama? Loja, gente? Jesus Cristo. Qual loja? Ponte Nova, amor. Ah. Ah. Eu tô achando que eu vou pedir eles pra te mandar um negócio que eu acho que tu tá precisando negociar, não é possível. Meu Deus, eu não sei nem se eu podia estar falando isso aqui na live. Então, meu cane, ao menos eu tenho que usar, né, gente? Você nem isso tem, não é? Você precisou esvaziar a sua para poder ter uma imitação e eu um pinto. Não sei se você antes de cortar aí, esvaziar, cortar não, esvaziar suas bolas. Se você antes tentou com uma, porque se você enfiar a mandioca lá dentro, você vai ver que se eu quiser, enquanto eu tô falando com você, eu mexo lá dentro, eu contraio, eu relaxo. Mas a única coisa de contração que você conhece é ficar usando um alargador para poder ficar mantendo esse buraco fake que você tem no meio das pernas. Então, assim, eu estou só respondendo uma afronta da Ticita. Contra o Brasil, completamente. Tem ninguém contra o Brasil, amiga. A gente quer Tem! só viver de Não, boa. vocês não Nossa, querem. como eu queria viver na paz. Ah, não... Então, Na por paz do quê? Espírito Então, Santo, juro. esquece. De não ter problema por eu ser quem eu sou. Não, desculpa, você não é aquilo que eu sou. Seja você quem você queira ser, sem querer fazer a minha cópia, é minha cópia, ex-homem, cara. Eu tenho culpa que você é ex-homem? Não tenho culpa, não. Lamento se você é ex-homem e você tem complexos. Sabe o que essa tia Cita quer? Sabe o que essa tia Cita quer? Ela quer criar conteúdo. Ela quer criar conteúdo comigo reagindo para poder me prejudicar. É só isso que quer. Então, essas pessoas estão usando de valores antigos, de pautas identitárias, para fazer putaria.